O Senhor institui o sacramento da Eucaristia. Tinha chegado a hora em que Jesus Cristo, nosso Senhor, sumo e eterno sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ofereceria o corpo e o sangue em sacrifício. Com isso reconciliaria a humanidade com Deus. O corpo e o sangue que seriam sacrificados na cruz ficariam perpetuamente entre nós, sob aparência de pão e de vinho, a fim de ser nosso sacrifício limpo e agradável a Deus. Jesus Cristo está realmente no sacramento da Eucaristia, fornecendo a cada um, o seu corpo como verdadeira comida e o seu sangue como verdadeira bebida. Por amor, Jesus deixou o alimento que fortalece a nossa esperança, desperta a nossa memória, acompanha a nossa solidão, socorre as nossas necessidades. A Eucaristia é testemunho de salvação e realização das promessas contidas na Nova Aliança. Preocupado com o futuro da Igreja e as portas da paixão e morte, não fazia outra coisa senão rezar e ordenar tudo de modo que nunca faltasse o alimento eucarístico até o final dos tempos. Os apóstolos estavam todos atentos, para ver o que aconteceria na nova cerimônia. O Senhor vestiu a túnica que tinha tirado, sentou-se outra vez à mesa e, como se fosse começar uma nova ceia, mandou os apóstolos reclinarem com ele. Vistes o que eu fiz convosco? Chamais-me Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque o sou. Se eu, pois, sendo Mestre e Senhor, vos lavei os pés, vós ficais obrigados a fazer o mesmo, com caridade e humildade, por difícil que vos pareça e ainda que vos desprezem. Porque eu dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais vós também, porque o servo não é mais que seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes bem estas coisas, sereis felizes se as praticardes. O Senhor não perdia nenhuma ocasião para demonstrar a Judas a tristeza que causava a traição. Queria mostrar que não partiria enganado para a morte, mas porque queria, disse-vos que sereis felizes, mas não digo de todo porque conheço bem os que escolhi, de qualquer forma há de cumprir-se a escritura, o que come a minha mesa há de me trair. Digo isto agora e com tempo, antes que aconteça, para que, quando o virdes cumprido, acrediteis no que vos disse que sou. Todos olhavam surpreendidos, notando no seu rosto e na sua atitude que faria algo grande fora do comum. O Senhor tomou o pão ázimo, daqueles que tinham sobrado da primeira ceia, levantou os olhos ao céu para seu Pai, para que vissem que dele vinha o poder de realizar uma obra tão grande. Deu graças por todos os benefícios que tinha recebido e, especialmente, por aquilo que naquele momento realizava por todos. Sagrou o pão com palavras novas, a fim de preparar os apóstolos para a grandiosa novidade. Partiu o pão de modo que todos pudessem comê-lo e consagrou-o com as suas palavras. O pão converteu-se no seu corpo, continuava com aparência e sabor de pão, mas agora era o seu próprio corpo que estava presente. As palavras com que consagrou o pão davam a entender claramente qual era a comida que lhes dava. Tomai e comei, isto que vos dou é meu corpo, o mesmo que há de ser entregue na cruz por vós e pela salvação do mundo. Deu a cada um o pão consagrado e todos o tomaram e comeram. Sabiam o que realmente estava acontecendo, porque o Salvador disse com palavras bem claras. Havia sobre a mesa um cálice de vinho misturado com um pouco de água. Tomou o Senhor o cálice em suas mãos, deu graças ao Pai, santificou com uma nova bênção, consagrou-o com suas palavras e aquele vinho converteu-se no seu sangue. Aquele mesmo sangue que corria pelas suas veias, estava realmente presente também naquela taça. As palavras com que tinha consagrado o vinho foram tão claras que os apóstolos entenderam bem o que lhes dava a beber. Bebei todos deste cálice, porque este é o meu sangue com o que confirmo a nova aliança, o mesmo sangue que derramarei por vós na cruz para que vos sejam perdoados os pecados. O Senhor pretendia que o sacrifício perdurasse na Igreja até o final dos tempos, por isso também deu o poder de consagrar o vinho e o pão aos apóstolos, e que esse poder fosse transmitido até sua volta, quando julgará o mundo. Ordenou expressamente que quantas vezes se celebrasse o sacrifício, o fizessem em sua memória. Deixava entre os homens um legado valiosíssimo, o seu corpo e o seu sangue, e todos os tesouros da graça que mereceu com a paixão. Deste modo, perpetuava sua presença entre nós. O pão eucarístico está destinado ao sustento dos homens que vão como peregrinos pelo mundo. É tão grande e forte o fogo do seu amor, que faz os homens santos. As palavras divinas devem ser recebidas com fé e com todo o agradecimento, porque foi o próprio Senhor quem disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Bebei todos deste cálice que é o meu sangue. como poderemos retribuir o grande benefício? Com todo o afeto do coração, dizendo: Veja, Senhor, este é o meu corpo, ofereço na dor, na doença, no cansaço, na fadiga e na penitência, este é o meu sangue, ofereço para a sua glória, esta é minha alma que quero obedecer em tudo a sua vontade.